Começa agora o programa Novos Sujeitos. Olá, eu sou a Karina Pérez. E eu sou a Georgiane Sena. Hoje, o nosso programa vai falar sobre uma história muito legal, a do livro Flicks. Você conhece, Karina? Sim, esse é meu livro infantil favorito, além de ter sido escrito por um dos autores mais renomeados da literatura brasileira, o Ziraldo. Sim, o autor é realmente incrível. Usou de uma coisa simples e do nosso cotidiano, as cores, para criar uma história linda que nos ensina sobre diversidade e respeito. Pois é, no livro, Flix era uma cor que, por ser diferente, foi excluída de diversos lugares, como bandeiras, caixa de lápis e até mesmo do arco-íris. Ele se sentia solitário e ficava triste por não conseguir se encaixar nos lugares comuns de uma cor. Até que, de uma maneira divertida, Flix descobre que ele tinha sim o seu lugar no mundo e que ele era muito especial. Por isso, o livro ajuda a mostrar para as crianças como desrespeitar as diferenças pode fazer mal e que todos merecem ser amados e encontrar seu lugar no mundo. É isso mesmo, Karina. Ele é uma excelente leitura para ensinar às crianças o amor ao próximo, independente das diferenças. Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.